Las tus mías máscaras no estaban lá. Ao dispensar amanhã das suas margens me libertei. Voei sozinha sem mais ter que lhe avisar. É sempre a hora certa. Hoje tenho que ir embora. O amor é uma coisa. Caibo mais sim, a sua fé me afetou tão bem que eu não caibo mais sim. Não me arrependo nem das minhas farsas, nem das que já me arrependi. Não me arrependo nem das minhas farsas, nem das que já me arrependi. Nem das que já me arrependi. É sempre a hora certa.